Roger, on the vector, stern right, heading 170, limited to 180 to southern of your arm. It's Foxtrot of X-ray. That's right, sir. Red 410. That's affirmative, sir. Red 410. Okay. Now to level 050, Fox of X-ray. Clear down to 050 X-ray. Foxtrot, o seu vetor esquerda coroa 310, informe estabilizado na rádio 105 em molde. Fox Tango esquerda 310, vai chamar estabilizado para o 402 controle. Tá, 8002 controle. Prossiga controle. Direção de velocidade 200 mais. Número 3 em aproximação. Número tráfego número 2 está aqui 16 milhas à sua frente. Já autorizado o final do procedimento. Positivo, tem o tráfego no TQ, redução 209-8002. Fox Tango, Vesta 2000 pés, ajuste no 0 no 2, Fox Tango. 2000 no 0 no 2, Fox Tango. Afirmativo. X-ray, somewhat approach. Approach is X-ray, go ahead. Ok, left heading 115, did you copy? Left heading 115. The limit is 43 miles. 43 miles out of this heading. You're clear to down to level 050, did you copy? Down 050. Okay. Do it. Pode passar de aeronave, a linha tem 28, go 10. 230. 230, Fox Tango. Romeo Bravo, controle. Prossiga, Romeo Bravo. Precisa autorizando até 1.500 pés, ajuste no 0 no 2. Entendi que vai modificar as regras e prosseguir visual para Mike Echo. Afirmativo, já está em condições visuais, propõe o cancelamento. Está modificado agora os 1.9, vai cruzar o setor de aproximação da pista 28. Vamos até a presente pro inicialmente por mais 20 milhas. O Romeo Bravo. Quem é Romeo Bravo? Vai efetuar um desvio à direita para evitar formações. Prosseguir ainda em 20 milhas, conforme instruído, e descendo para 1.500 pés, o Golfo Romeo Bravo. Afirmativo. 8002 atingindo 040. Ou 1612, táxi via Alfa, Quilo, Pátio 3, aguardando para ingresso no Pátio 1, Golfo Romeo 2. Alfa, Quilo, Pátio 3, aguardando para ingresso no Pátio 1, Golfo Romeo 2. Pés, correção, 2.500 pés, autorizado a RNAV, 1.012, forma estabilizada. Fortaleza estabilizada, esse é 2.500, 1.012, 8.0.0.0. Boa noite, Salvador, boa noite, economia 01, sem informação Yankee. Tarde, November 402, Fox Tango, tem aproximação, aguardando pista livre, informa o vento, 2.00 graus, com 1.0 nós. Fox Tango. 7720, guarde copa, Galeão. Galeão 340, assim que possível, tá pronto. Tá chamando um pouquinho mais cedo, só pra confirmar isso aí. Saída Gole, Eval, Crate. Gole, Eval, Crate, obrigado, tá guardando. Então, nível 040, mesa agora. Verificando até o 040, solicita após de pitch RNAV, proa do 363. Quando mais próximo será autorizado, inicialmente vou na proa de Anto, descendo 040. Desce 040 mesmo. Salvador, Altan 3567 para táxi com 3 horas e 50 minutos, 140, alterna com fim. São 3567, táxi livre via Juliette Alfa, próximo ao ponto de espera da 28, chame a torre 118, decimal 3, ajuste no 0 no 2, uma boa noite. Táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da 28, torre 183, ajuste 1012, está 3567. Eu pus na 28. Confirme a radial e distância que está. Radial e distância de Salvador. Para ingresso, bate 1, no voo 1-6-1-2. O vento no momento 190 graus com 09 nós. Ajuste 1-0-1-2. Livre pouso na 28-402, Fox Tank. 3.000 pós-gole, com 077. Confirme, Papa, Papa Tango, a procedência. P720, pronto, já com a pipa. Galeão, nível 340 autorizados e a Apollo 14. Decolagem da cabeceira 28. Decola, mantém para um até 3 mil pés e após efetuar curva esquerda na saída Gole, Eval Crate. Controle Salvador Opera em 119, decimal 35, torre 118, decimal 3, aciona 5171, objeto 6720. Galeão 340 para Zulu 14. Decola 28, mantém a proa até 3.000, depois sai à esquerda, Gole, Eval, Crate. 1935-1871-1672. Objeto 6720, correto, chame pronto para puxa e acionamento. Chamará 6720. Responda, informa passando através de Veracruz. De Veracruz, conhece os corredores de Salvador? Os corredores visuais? O senhor vai manter a linha do litoral. Copiou? Usando decimal 9, antes de ataque, sou Alfa, boa noite. 9, antes da Alfa, boa noite. Na ilha de Itaparica. Controle, Papa Romeu, Golfo Romeu Bravo, tá na rádio 125 agora de Salvador, 26 milhas. Pode prosseguir pro destino por navegação própria? Se eu tô autorizado, eu só preciso que o senhor desça para no 1500 pés. Gente, ainda estamos em descida para 1500 pés, vai prosseguir então por navegação própria, o Golfo Romeu Bravo. Ativo. Aproveite, Fox Trot, Alpha X. Grato. Sobre código posição normal 0202. B2 passou a ser a 2364, baixar travar. Torre Salvador 118-30. 230, boa tarde. Tava lá, aproveitei que o papai tá com foco, só faz isso aí. Achar a trava. Gente, então 8002, informa o vento, 200 graus com 09 nós, ajuste 1012, em pouso autorizado, pista 28. Teve pouso 28, 200 com 9 nós, 8002. Papapatango, controle. Eu não recebo seu transponder, se não está autorizado a prosseguir para Salvador, ok? Não, eu não recebo. E por conta dessa restrição, se não está autorizado a prosseguir para Salvador. Primeira radial é a distância de Salvador. Os corredores visuais estão suspensos, o corredor achou até suspenso em função do evento da ONU. O senhor não está autorizado para seguir. Confirme a radial e distância de Salvador. É o 095 nesse setor, confirme. Mike India, livre decolagem da 17, o vento 200 graus com 09 nós. Ajuste 1012. Livre decolagem, sai Mike. Trisque 58, decola da pista 28, mantendo pro até 3 mil pés e após efetua a curva à direita na saída Aron, transição Melim. Controle Salvador, 119.35, torre 118.3, aciona 5166, voo 856. Autorizado Recife, nível 390, via Upper Whisky 58, decolada 28, mantenha pro até 3 mil pés após curva direita na saída Aron Menin. 1935 ao controle, 183 é a torre, 5166, o transponder, voo 956. Voo 956 correto, chame pronto para pushback seguramente. Semana, voo 956. Na taxa aí. Boa noite. Boa noite. O senhor está mantendo? Aos 28, vai curvar à esquerda na minha escuta. Autorizado de cruzamento do eixo da 1028, agilizando por gentileza, reposto livrando o eixo. Gente, curva na esquerda para cruzar o eixo na tua escuta. Salvador, eu sugiro que o senhor faça a curva à esquerda pelo setor norte, Salvador, e prossiga em condições visuais. Acione identificação, o papapapatango. Oxe, nível 140 autorizado, via curso 677, decola da pista 28, mantém proa até 3 mil pés, após efetuar curva esquerda, ainda confirmaremos a saída, e controle para 119.35, torre 983, aciona 0275, 3495, aguardando somente confirmação da saída. Ok, autorizado 140, golfe 677, mantendo a proa até 3 mil. Decolando da 28, com curva esquerda após 0275 ao transponto, 1935 ao controle, 3495. 3495, correto, aguarde confirmação da saída, 415. Eixo Charlie Mike India. 7 Charlie Mike India, prossiga corredor forte, chama agora o controle em 119.35, bom voo, boa noite. Prato, boa noite. 01. Controle, Papa Romeo Charlie Mike India. Já decolagem da pista 28, vento 200 graus com 08 nós, ajuste 1012. Decolagem da 28, 9012. À esquerda após a saída Gole, Eval, e após prossegue direto para Ilhéus. Gole, Eval ou é da El Coral? Gole, a saída da El não tem com a operação da 28. Ok, então, é Gole, Eval, depois Ilhéus. Afirmativa, 3415. Então, o rumo para o aeródromo é 1-0-0. Eu tô com a proa norte aqui. Só mantenha para norte, só vai ingressar nos corredores aqui, sob orientação do controle, e então irá prosseguir para um outro ponto onde a torre ingressará ao sul, provavelmente no circuito de tráfego. Muito obrigado, senhor. Agradeço ao seu auxílio. É a gosta pobre, sem VOR. É, fazer o que, né? Isso é mono, meu amigo, é de pobre mesmo. Custa só 4 milhões de dólares. Foi. Romeu 01, 2.500 pés autorizado em Renave. É, ajuste no 012, papo estabilizado. Controle Gol 925, boa noite. Pato radar na decolagem, mantém 3 mil pés após ascensão nível 360. Tem a proa até 3 mil. Oi. 925, mantém por até 3 mil pés após sair da Gole. Vigilância, ascensão 360. Positivo. Controle, Charlie Mike India. Charlie Mike India, o controle prossegue. Autoriza acender para 135. Exato, 135. Direto Fortaleza, está presente? Vai manter inicialmente o corredor forte. E aguarde a autorização do centro para voar direto. Boa noite, vai até 403. 403, vou ir na proa de faro, informando ponto de descida. Estou na proa de faro, agora para descida. Golfe Romeu Bravo, frequência ali para coordenação, Golfe Romeu Bravo. forte fora do solo, agilizando ao máximo a decolagem. Vento 180 graus com 10 nós no momento. Papapapatango, agora eu sugiro que o senhor voe na proa 105. O senhor tem condições de nessa proa manter-se em condições visuais? Afirmativo, eu estou totalmente visual. É, tio. Solo, guardião 06. Guardião 06 prossegue com o prodo fora de Itapuã, livrando o eixo da 1028 decolagem e chama o controle em 19.35. Boa noite. Boa noite. 2, Salvador, boa noite. Gol no 601, final da 28 RNAV, trem baixo travado. Gente, gol no 601, continua a aproximação, aguardando pista livre. Continuando aguardando pista livre, gol no 601. 3175, forma tráfego do helicóptero, próximo à esquerda, próximo à fora do Itapuã, livrando o eixo da 1028. Tem livre decolagem da 28, vento 200 graus com 09 nós. Ajuste 10012. Utilizar a decolagem, pista 28, 3175. Está autorizado já pro direto aqui o CAB, já visual. Negativo nessa pro, ok? Pro inicialmente sul, após o CAB. Relativo, sul, CAB, Guardião 06. Solo Salvador, 3545. 3545, prossiga. Poderia condenar nossa decolagem da pista 17? Afirmativo, da pista 17, então, mantendo nível 140 e curva à esquerda, à direita, na decolagem da 17, na Goleval e Ilhéus. Então, decolando da 17, na Goleval, com curva à direita após 54. 3495, chame pronto para posicionamento. Camarão. Vitoral. É, estou, já avisou com o CAB. M. A intenção é pouso no CAB. Já no litoral, se autorizado, já prossigo. Autorizado direto CAB, Guardião 06. Gente, obrigado. Autorizado 0935, obrigado, boa noite. Desvio Charlie Mike India. Salvador, TAN 31975, boa noite. TAN 31975, contato rodando da colagem, mantenha pro até 3.000 pés, após autorizado sair da gole. Mantenha pro até 3.000 após gole, TAN 31975. Não cabe, Guardião 06. Frequência livre, Guardião. Livre. Chame Centro Recife, ano 33, decimal 25. 3325. 28. Ali mantém 28, 35, 67. Gol no 601, no solo aos 35, esquerda. Chama o solo no 21, decimal 9, boa noite. No 9, Elevra, boa, 601. O 601 informa que cruzou a cabeceira com 5 de cauda. Aproximação toda com 3 a 4 de cauda. Gente, grato pela informação, gol no 601. Mantendo 105, aguardando. Boa noite. No 601, táxi Juvive Alfa Juliette, gate 07. Alfa Juliette até o gate 7, 601. O visual com aeródromo, sim. Sim, Chico, passam 360 pela esquerda para interceptar a final da 17. Papatango. Papatango. Approaches Foxtrot Alpha X-ray, 1 minute to care position. Foxtrot X-ray, turn left and head 010. Left 010. Oh. Papa Tango, faça um 360 pela esquerda. Estou efetuando um 360 pela esquerda no momento, senhor. Paulo, o gol 1764, autorização Brasília 400, gente da Yankee. Polo 764, aguarde cópia 400, Brasília. Aguardando cópia gol no 764. Ray for intercepting VUR DMR, turn the left and head in 320. Intercept VUR left 230. 320. Aeródromo visual, senhor. Torre, 18 decimal 3, Papa Papatango. 18 decimal 3, Papatango. Approaches Fox Fox FX, intercepting the course. Roger. The Fox Fox FX, call now Tower 118.3. Tower 118.3. X-ray intercepting the VR. Papa Romeu, Papa Tango, mantém setor, inicie 360 pela direita, aguardando. Mantém o setor aguardando para aproximação. Papa Tango. Na 3567, informa o tráfego à direita, setor norte, mantendo 500 pés, não interferirá com sua decolagem, aproximadamente afastado 5 milhas. Sem decolagem autorizado, pista 28, o vento 190 graus com 08 nós. Ajuste 1012. 3567, autorizado a decolagem. Salvador Tower, evidence Papa Tango Fox Fox off X-ray on the course of the procedure. Evening Fox Alpha XA, continue approach and send by runway vacate. Send by runway vacate, Fox Trot Alpha XA. Autorizado a alinhar e manter, aguardando para a decolagem. Papa Tango vai pro ar novamente, Verônica, senhora, após o 360. 20, aguarde para o pushback, nós vamos agora mudar de, vamos começar a operar com a pistão no zero, e aguarde a coordenação de novo procedimento e coordenação de nova saída, aguarde. Ok, tô aguardando então. Ok, avistado o Airbus. Gente, Papa Romeu, Papa Tango, primeira aproximação, reporte final da 197. Papa Tango. O caçador 08, livre decolagem da 197, o vento 180 graus, 08 nós. Ajuste 10012, reporte fora do solo. Salvador, Bono 399, Portão 3, pushback, acionamento. Bono 399 é o número 2 para pushback. Vamos agora mudar a operação. Vamos passar a operar com a cabeceira, com a pistola zero. Aguarde a coordenação de nova saída e procedimentos. Aguardo, 399. Índia. Determine the speed. Fora do solo, caçador 08. Caçador 08, mantém a prova fora de Itapuã, chama o controle em 119, decimal 35, bom voo, boa noite. 08. O Papatango na base, senhor, da 107. Gente, Papa Romeu, Papa Papatango, autorizado pouso na 107, o vento 190 graus, 07 nós. Porta no solo. Papatango. Charlie Mike India, autorizado a sessão para nível 210, direto pro de Fortaleza. Prato, 210, direto Fortaleza, se possível, direto Fortaleza. X-ray cleared to land and runway 28 and wind 190 degrees 07 knots and altimeter set 1012. Roger, echo cleared to land runway 28, Fox starts off X-ray. Guardião 03. Tente Papa Romeu Papa Patango, confirme estacionamento. Estacionamento executivo, a permanência está dormindo aqui. Podia me instruir aí, não familiarizava com a aeronave. Tem condições visuais que esse país é poste ingressando no. É poste fora da barra. Gente, versão geral, pátio 4, será, você vai fazer um backtrack na pista, táxi baixo, a baixa altura, e vai ser a próxima esquerda, após o backtrack será a próxima esquerda, o pátio 4, a taxiway Oscar. Quinhentos pés e a litoral. A gente vai prosseguir para Salvador ou Caçador 06? Via pista, táxi baixo, e será o pátio 4, o pátio de aviação geral, será o próximo à esquerda. Curva à direita na saída Gole, transição, confirmando a saída da 10, saída da El, transição Bless, Webjet 6720. Da El Bless, então, está iniciando pushback 6720 com curva à direita. O Gol no 399, escuta do solo. Gol no 399, é o número 2 para pushback, coordenando com a equipe de solo para iniciar após o táxi do Webjet, que está iniciando agora no gate 4. E após decolagem da 10, Gol no 399, curva à direita, saída Gole, transição Gonza. Após o táxi do Webjet, vai coordenar o 399 para o pushback. Confirmando, decolando da 10, prossegue com curva pela direita, Gole e Gonza. Confirmando a curva à direita na Gole e Gonza, Gol no 399. Sim, curva à direita, 399. Solo é o 1856 para posicionamento no 1. 1856, o número 3 para pushback, aguarde. Gente, aguardando a saída? A saída do Gol 856, da, decolando da pista 10, será à esquerda, Puca, transição Aracaju. Então vai decolar da 10, curva à esquerda, Puca, Aracaju, Gol 856. Informação do pátio, pátio 3, pátio 4, pátio 5. Não tem informação do pátio nenhum, é a primeira vez no aeródromo, eu vim para Salvador, cheguei aqui, tocou o pátio. Esse é onde eu estaciono minha aeronave até domingo. Aqui não tem nada nesse local onde eu estou. A gente é previsto um fiscal de pátio em cada pátio. Vou informar quem para aero. From one, we're part at Quebec. 403. Para cópia? Pronto para cópia. Gol no 764 para Brasília, nível 360, autorizado, via pêndulo 17. Decola da pista 10, primeira curva à direita, na saída Gole, transição Ofito. Controle Salvador 119, decimal 35, por 118, decimal 6, aciona, aguarde a confirmação do transponder, gol no 764. Autorizado 360 para Brasília, pêndulo 17, decola da 10, direita, Gole, Ofito. Controle 119, decimal 35. Gente, vamos no 764, correto. É solo web 6720. Prossiga. Olha só, a gente tá com um passageiro aqui, vamos averiguar se ele vai poder prosseguir ou não. Se a senhora quiser, eu posso manter o pushback até lá depois da Juliette para o Varig fazer o pushback. Afirmativo, tem um tráfego à sua retaguarda, um Xingu. Coordene com o tratorista para, após a passagem do Xingu, prosseguir até a entrada do pátio 3. Vai coordenar para prosseguir após o Xingu, então vai empurrar mais para trás o 6720, vai deixar livre aqui. Salvador 08002. Então, 8002, aguarde cópia, Galeão. Afirmativo.